O Velho que Lia Romances de Amor, de Luís Sepúlveda, lido por Ana Pereira. Capítulo 1. O céu era uma inchada barriga de burro, pendendo ameaçador aos escassos palmos das cabeças. O vento morno e pegajoso varria algumas folhas soltas e sacudia com violência as bananeiras raquíticas que ornamentavam a frontaria da administração de circunscrição. Os poucos habitantes de El Idílio, mais um punhado de aventureiros chegados das redondezas, estavam reunidos no cais, esperando a vez de se sentar na cadeira portátil do Dr. Rubicundo Lachamin, o dentista, que aliviava as dores dos seus pacientes graças a uma curiosa espécie de anestesia oral. Dói-te? Perguntava ele. Os pacientes, aferrados aos braços da cadeira, respondiam abrindo desmesuradamente os olhos e a suar em bica. Alguns pretendiam retirar das respectivas bocas as mãos insolentes do dentista e responder-lhe insultando-o como ele merecia, mas as suas intenções barravam nos braços fortes e na voz autoritária do odontologista. Quieto, carago! Tira as mãos! Já sei que te dói! E quem é que tem a culpa? Quem? Eu? Quem tem a culpa é o governo. Mete isso bem na moleirinha. O governo é que tem a culpa de teres os dentes podres. O governo é que tem a culpa de doer. Então, os aflitos concordavam fechando os olhos, ou com leves movimentos de cabeça. O doutor Luachamin odiava o governo, todo e qualquer governo. Filho ilegítimo de um imigrante ibérico, dele herdou um enorme conflito com tudo o que soasse à autoridade. Mas os motivos desse ódio perdeu-os no meio de uma pândega qualquer de juventude, de tal modo que o seu palavreado de anarquista se transformou numa espécie de verruga moral que o tornava simpático. Vociferava contra os governos que se sucediam da mesma maneira que vociferava contra os gringos que vinham às vezes das instalações petrolíferas do Coca, esses forasteiros desenvergonhados que fotografavam sem autorização as bocas abertas dos seus pacientes. Ali muito próximo, a reduzida tripulação do Sucre carregava cachos de bananas verdes e fardos de café em grão. De um dos lados do cais, amontoavam-se as caixas de cerveja, de aguardente fronteira, de sal e as garrafas de gás que tinham desembarcado cedinho. O Sucre largaria logo que o dentista acabasse de reparar queixadas. Iria subindo as águas do rio Nangaritsa para desembocar mais tarde no Zamora e, depois de 4 dias de lenta navegação, arribaria ao porto fluvial de Eldorado. O barco, um velho caixote flutuante que se movia graças à decisão do seu mestre mecânico, ao esforço dos homens robustos que compunham a sua tripulação e à vontade tísica de um velho motor diesel, só regressaria depois de passada a estação das chuvas, que se anunciava no céu toldado. O Dr. Rubicundo Lachamin visitava El Idílio 2 vezes por ano, exatamente como o funcionário dos Correios, que raramente levou correspondência para qualquer habitante. Da sua maleta gasta só saíam papéis oficiais para o administrador da circunscrição, ou os retratos dos governantes de turno, graves e descurados pela umidade. As pessoas esperavam a chegada do barco sem outras esperanças, além de verem renovadas as suas provisões de sal, gás, cerveja e aguardente, mas recebiam o dentista com alívio, sobretudo os sobreviventes da malária, cansados de cuspir restos de dentadura e desejosos de ter a boca limpa de lascas, para experimentar uma das próteses arrumadas em cima de um pano arrucheado de indiscutível aspecto cardinalício. Enquanto disparatava contra o governo, o dentista ia-lhes limpando as gengivas dos últimos restos de dentes, e a seguir mandava-os bochechar com aguardente. Bem, ora lá, vamos ver, que tal está? Aperta-me, não posso fechar a boca. Foda-se, que tipos tão delicados. Vamos lá, experimenta outra. Fica-me solta, se espirrar cai-me. E para que é que has de constipar, meu pintelho? Abre a boca! E obedeciam-lhe. Depois de experimentar diversas dentaduras, encontravam a mais cómoda e discutiam o preço, enquanto o dentista desinfetava as restantes mergulhando-as numa panela com cloro fervido. A cadeira portátil do Dr. Rubicundo Lachamin era uma verdadeira instituição para os habitantes das margens dos rios Zamora, Iacuambi e Nangaritsa. Tratava-se, na realidade, de uma antiga cadeira de barbeiro, com um pedestal e uns bordes esmaltados de branco. A cadeira portátil precisava da força do mestre e dos tripulantes do Sucre para a levantarem, e era assente agarrada pelas pernas em cima de um estrado de 1 metro, quadrada que o dentista chamava a consulta. Na consulta mando eu, carago. Aqui faz-se o que eu digo. Quando eu descer daqui, podem-me chamar arranca-dentes, fura-queixos, apalpa-línguas, o que quiserem, e é até possível que aceite uma golada que me ofereçam. Os que estavam à espera de vez mostravam caras de sofrimento extremo, e os que passavam pelas pinças tratoras também não tinham a melhor cara. As únicas personagens sorridentes nas imediações da consulta eram os gíbaros a olhar, acocorados. Os gíbaros. Indígenas rejeitados pelo seu próprio povo, o Shuar, que os considerava envelhecidos e degenerados com os costumes dos apaches dos brancos. Os gíbaros, vestidos com andrajos brancos, aceitavam sem protestos a alcunha-nome de Campónios impingida pelos conquistadores espanhóis. Havia uma enorme diferença entre um Shuar altivo e orgulhoso, conhecedor das secretas regiões amazónicas, e um gíbaro como aqueles que estavam reunidos no cais de Elidílio, à espera de um resto de álcool. Os gíbaros sorriam, mostrando os dentes pontiagudos, afiados como pedras de rio. E vocês, para que diabos estão para aí olhar? Ainda um dia me hão de cair nas mãos, seus macacos, ameaçava-os o dentista. Sentindo que ele estava a falar deles, os gíbaros respondiam felizes. Gíbaro bons dentes tendo, gíbaro muita carne de macaco comendo. Às vezes um paciente soltava um grito que espantava os pássaros e afastava as pinças com uma palmada, enquanto levava a mão livre do punho do machete. Vê lá se te portas como um homem, minha besta. Eu sei que te dói e já te disse de quem é a culpa. E depois vens-me com bravatas. Senta-te quietinho e mostra que os tens no sítio. É que me está a arrancar a alma, doutor. Deixe-me primeiro beber uma golada. O dentista suspirou depois de atender o último sofredor. Embrulhou as próteses que não achavam interessados no pano cardinalício e, enquanto desinfetava os instrumentos, viu passar uma canoa de um shuar. Um indígena remava compassadamente, de pé, à popa da esguia embarcação. Ao chegar junto do Sucre, deu uma série de remadelas que o puseram colado ao barco. Assumiu à borda a figura entediada do mestre. O Schwarz estava a explicar-lhe qualquer coisa, gesticulando com todo o corpo e cuspindo constantemente. O dentista acabou de secar os instrumentos e arrumou-os num estojo de cabedal. Depois pegou no recipiente com os dentes arrancados e atirou-os à água. O mestre e o Schwarz passaram a seu lado, a caminho da administração. Temos que esperar, doutor. Trazem um gringo morto. A notícia não lhe agradou. O Sucre era um traste incómodo, sobretudo durante as viagens de regresso, com os flancos carregados de banana verde e café tardio, meio podre. Se desatava a chover antes do tempo, o que parece que ia acontecer, já o barco navegava com uma semana de atraso, devido a diversas avarias. Tinham então de tapar a carga, os passageiros e a tripulação debaixo de uma lona, sem espaço para pendurar as redes de dormir. E se a tudo isso juntasse um morto na viagem, seria duplamente incómoda. O dentista ajudou a cadeira portátil a subir para bordo e a seguir dirigiu-se para uma das extremidades do cais. Lá estava à sua espera António José Bolívar Peruano, um velho de corpo seco que não parecia importar-se com o facto de tanto carregar com a alcunha de prócere. Ainda não morreste, António José Bolívar? Antes de responder, o velho cheirou os sovacos. Parece que não. Ainda não dei-te mau cheiro. E o senhor? Como vão os teus dentes? Tenho-os aqui, respondeu o velho, levando uma mão ao bolso. Abriu um lenço descurado e mostrou-lhe a prótese. Então porquê é que não os usas, velho estúpido? Já os vou pôr. Não estava nem a comer nem a falar, para que é que havia de gastar isto? O velho colocou a dentadura, deu estalos com a língua, cuspiu generosamente e ofereceu-lhe a garrafa de fronteira. Vá lá, acho que mereci uma golada. Olhe que sim, hoje arrancou 27 dentes inteiros e um montão de pedaços, mas não ultrapassou a sua marca. Continuas a ter em dia a minha conta? Para isso é que servem os amigos, para celebrar os dotes um do outro. Dantes era melhor, não acha? Quando ainda vinham os colonos jovens, lembra-se daquele matarruano, daquele que deixou arrancar todos os dentes para ganhar uma aposta? O doutor Rubicundo Luachami inclinou a cabeça para pôr as recordações em ordem, e assim chegou à imagem do homem, não muito novo e vestido à rústica, todo de branco, descalço, com esporas de prata. O dito matarruano chegou à consulta acompanhado de uma vintena de indivíduos, todos muito bêbados. Eram pesquisadores de ouro, sem era nem beira, peregrinos, como lhes chamavam, e tanto lhes dava encontrarem ouro nos rios como nos sacos do próximo. O matarruano deixou-se cair na cadeira e olhou com uma expressão apatetada. Ora, diz lá. Tiras-me os todos, um por um, e vais-me os pondo aqui em cima da mesa. Abra a boca. O homem obedeceu e o dentista verificou que, juntamente com os queixais em ruínas, ainda lhe restavam muitos dentes, alguns furados e outros intactos. Ainda tens um bom par deles, tens dinheiro para tantas extrações? O homem abandonou a expressão apatetada. Dá-se o caso, doutor, que os amigos aqui presentes não acreditam em mim quando lhes digo que sou muito homem. Dá-se o caso que se eu lhes disse que deixo que me arranquem todos os dentes, um por um, sem me queixar, dá-se o caso que apostamos e o senhor e eu dividiremos os ganhos a meias. Ao segundo que te arranquem, já estás tu todo borrado a chamar pela mãezinha, gritou um do grupo, apoiado pelos outros, com sonoras gargalhadas. É melhor ires emborcar mais umas goladas e pensares nisso. Eu não me presto a fanfarroadas, disse o dentista. Dá-se o caso, doutor, que, se o senhor não me permitir ganhar a aposta, lhe corto a cabeça com isto que aqui tenho. Brilharam os olhos do matarruano enquanto acariciava o punho do machete. E assim seguiu a aposta. O homem abriu a boca e o dentista fez uma nova contagem. Eram 15 dentes e, quando ele o disse, o que lançara o desafio formou uma fila de 15 pepitas de ouro em cima do pano cardinalício das próteses. Uma por cada dente, e os apostadores, a favor ou contra, cobriram as apostas com outras pepitas douradas. O número aumentava consideravelmente a partir da quinta. O rústico deixou-o arrancar os primeiros 7 dentes sem mexer um músculo, não se ouvia uma mosca, e, quando lhe arrancou o oitavo, foi acometido por uma hemorragia que em segundos lhe encheu a boca de sangue. O homem não conseguia falar, mas fez um sinal de pausa. Cuspiu várias vezes, formando grumos de sangue em cima do estrado, e bebeu uma longa golada que o fez revolver-se de dor na cadeira. Mas não se queixou, e depois de cuspir a outra vez, ordenou-lhe com outro sinal que continuasse. No final da carnificina, desdentado e de cara inchada até às orelhas, o matarruano mostrou uma expressão de triunfo horripilante ao dividir os ganhos com o dentista. Sim, aqueles é que eram tempos, murmurou o doutor Luachamin, bebendo uma longa golada. A aguardente de cana queimou-lhe a garganta e devolveu a garrafa com uma careta. Não faça cara feia, doutor. Olhe que isto mata os bichos das tripas, disse António José Bolívar, mas não pôde continuar. Aproximavam-se duas canoas e de uma delas emergia a cabeça jacente de um homem loiro.